dizer pro mundo inteiro nesse som. Vou dizer pro mundo inteiro como é bom ouvir a ciência de um amigo que te traz um incentivo. Vou dizer pro mundo inteiro nesse som. Vou dizer pro mundo inteiro como é bom ouvir a ciência de um amigo que te traz um pensamento positivo e te deixa até mais vivo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, combustível pra cabeça. Combustível pra cabeça e pra alma. Muita calma nessa hora, muita calma. Eu tava meio sem gás, estressado demais. Meu amigo não é Cristo, mas foi ele que me trouxe paz. E me trouxe mais luz, mesmo não sendo Jesus, nem Davi, nem Maomé. Meu amigo me encheu de fé. É, tô falando de uma coisa normal, que acontece entre pessoas normais, mortais, de carne e osso. Não é religião, mas também tem o lado espiritual, e pode te tirar do fundo do poço. Mandei avisar o mundo inteiro que a amizade, meu irmão, vale mais que dinheiro. Mandei avisar. Sei que pode parecer clichê, mas não é preciso ter muito pra perder. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro vai, dinheiro vem. Saúde e paz, infelizmente também. E aí que você vê quem é quem. Mas tem mais Deus pra dar do que o diabo pra tirar. Tem mais Deus pra dar do que o diabo pra tirar. A amizade de verdade é semente bem plantada e forte. É semente bem plantada, que floresce nas melhores e piores condições, principalmente nas piores. E da mesma maneira que não existe amor sem perdão, não existe amizade sem a convicção de que é preciso continuar. É preciso continuar, apesar de tudo, é preciso continuar confiando, pra não endurecer como as cidades. Nem tudo é consumo, nem tudo é lobby, nem oportunidade de usar as pessoas em busca de alguma recompensa. Amizade é a semente que eu rego, amuleto que eu carrego e alimenta a minha crença de que a força dessa cumplicidade é o que faz a diferença. E é por isso que esse refrão faz bem a gente lembrar. É por isso que esse refrão faz bem a gente cantar. E é por isso que esse refrão faz bem a gente mandar avisar, avisar. Mandei avisar. Mandei avisar. Amizade, meu irmão, vale mais que dinheiro. Faz bem a gente lembrar. Que amizade, meu irmão, vale mais que dinheiro. Mandei avisar. Mandei avisar. Mandei avisar. Vale mais que dinheiro. Não tem preço. Mandei avisar. Mandei.